vem de baixo, se engana no bolso. Sofrendo calado, sonhando alto, eu não me calo. O mundo deu voltas, agora eu tô no palco. Brilha, brilha em minha voz, eu não sou mais um trapo. Dinheiro na mão, vida de ostentação. As noites são longas, com amor no coração. As mulheres dançam, a vibe é sensacional. Deixei a pobreza, agora eu sou o ideal. Dinheiro, fama, amor e a noite que não acaba. Celebrando a vida, eu sou quem eu quero ser. Sempre atrás dos meus sonhos, nunca vou parar. Ninguém vai me segurar. As garrafas levantam, brindando as vitórias. Da passo que eu dou, escrevo minha história. Deixei a solidão, é só alegria. O amor verdadeiro é o que eu sempre queria. Dinheiro na mão, vida de ostentação. As mulheres sorriem, eu sinto a conexão. Do sonho à realidade, tudo que eu conquistei. Agora eu vivo tudo que sempre desejei. Dinheiro, fama, amor e a noite que não acaba. Celebrando a vida, eu sou quem eu quero ser. Sempre atrás dos meus sonhos, nunca vou parar. Agora eu ostento, ninguém vai me segurar. E se a vida me ensinar a cair e levantar, eu sigo firme, sempre pronto pra brilhar. Os sonhos são a chave, não vou me limitar. Acredite em si mesmo, é só começar. Dinheiro, fama, amor e a noite que não acaba. Celebrando a vida, eu sou quem eu quero ser. Sempre atrás dos meus sonhos, nunca vou parar. Agora eu ostento, ninguém vai me segurar. Espero que goste, a música reflete a jornada de superação e a alegria de realizar os sonhos. Se precisar de ajustes, é só falar. Espero que goste, a música reflete a jornada de superação e a alegria de realizar os sonhos. Se precisa de ajustes, é só falar. Dinheiro, fama, amor e a noite que não acaba. Celebrando a vida, eu sou quem eu quero ser. Sempre atrás dos meus sonhos, nunca vou parar. Agora eu ostento, ninguém vai me segurar. Espero que goste, a música reflete a jornada de superação e a alegria de realizar os sonhos. Se precisa de ajustes, é só falar.